3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. No fino da bola.net. Olá, amiguinhos! Pra variar um pouquinho, né? Estamos começando mais um Papo do Fino, sim! O programa número 84, rumo ao 100, que beleza! E hoje vamos falar dos contos da arquibancada. Seria isso? As histórias do mundo, dos estádios, dos torcedores. Histórias que nós passamos, histórias engraçadas, histórias comoventes, histórias tristes. Então a gente vai passar por tudo isso, cada um tem uma história. Esse tema foi proposto pelo nosso ouvinte Maurício, lá do Rio de Janeiro. Legal. Muito legal. Botafoguense. Um grande abraço, Maurício. Botafoguense, deve ter história só de lágrimas. Maurício que é o do Manchester, né? Maurício do Arsenal, né? Do Arsenal, vai ficar bravo comigo. Vai tomar outra bronca. Né? Manchester, que eu lembro que a Manchester que ele deu a bronca na gente foi do Manchester. Exatamente, ele que é botafoguense, deve ter várias histórias de arquibancada, todas chorosas. Um grande abraço pra você, Maurício. Estamos aqui fazendo o tema que você pediu, olha aí. Se você também quiser pedir um tema, onde você vai pedir, Montanha? Nosso e-mail, contato@ofinodabola.net. No Twitter, @ofinodabola.net. Facebook, o maior portal de vídeos esportivos do mundo. Facebook/ofinodabola. Na busca, ofinodabola.net. É isso aí, então o Montanha já está apresentado. Sim. E temos aqui no estúdio também o Fábio Almeida. Opa, de novo, mais animado, vai. Sou animado que eu vou no estádio, você é animadíssimo. Por causa do Palmeiras? Fazer um coro pra Fábio. Fábio. Fábio. Se ele se anima um pouquinho. O terror, o Fábio é do Fino. O terror, o Fábio é do Fino. Chega, Montanha, chega. Ele chega, tá empolgando, artista, tá empolgado. Ai, cara. E Rodrigo Bronquinha? Fala, tudo bom? Nossa senhora, meu Deus. Você vê, né? Os palmeirenses, um né, melancólico, aí. Outro sonolento, deve ser o jeito que eles ficam nas arquibancadas. Ele merece, né? Que é o último Palmeiras do estádio. Pipoqueiro, ero, Bronquinha pipoqueiro. A última vitória que eu vi do Palmeiras no estádio foi na década de 90. Montanha que tá aqui, nunca foi pro estádio, tá cantando as músicas que ele cantava no colégio. Ou então no videogame, né? Tá, merda. É isso aí. Teremos contos das arquibancadas, bronquinhas finas da bola, e a trilha sonora hoje é muito bacana. Explica pra gente, Fábio. Então, a gente pegou, as torcidas geralmente pegam aí, eles fazem paródias de algumas músicas famosas, né? Então ainda bem, gente... né? Pararam de ficar xingando um ou outro e agora estão fazendo musiquinhas legais. É, eles xingam também, né? Mas pararam um pouco. E aí a gente pegou algumas dessas músicas aí e colocaremos de tema para o nosso programa. Muito bem, então vamos começar com a música Não Quero Dinheiro, de Tim Maia, adaptada pela torcida do Corinthians. Mas vamos ouvir a versão original do grande Tim, o Cridê. Toca aí. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando. Muito bem, vamos começar o nosso papo. Mas antes da gente começar com os contos das arquibancadas, a gente vai falar das mazelas que o torcedor passa na arquibancada. Justamente. Eu acho que aqui a maioria foi de arquibancada, né? Pra sentir mais emoção. Só vou de camarote. Raramente, olha, raramente fomos de cadeira e tal, não sei o quê. Quer dizer, os estádios brasileiros, assim, você é maltratado do momento que você sai da sua casa. Exato, isso que eu ia te perguntar agora. Vai falar só da arquibancada ou cara? Trajeto? Não, de toda a via crucis toda de chegar a um estádio e voltar do estádio. Exatamente, muito bem colocado. E eu vou começar até com um exemplo bem chucro que o próprio Filho da Bola já cobriu numa abertura de Campeonato Paulista, Juventus e Noroeste. Jogaço! De tarde, na Rua Javari. Estádio lotado. Eu e o Marcelo, na época editor do blog. Finado, Marcelo. No... Finado no fino, sacou? Sim. Nós pegamos fila pra comprar ingresso pra Juventus e Noroeste. Que beleza! Isso é fenomenal. Mas o estádio tava cheio? Não, não tava, a gente devia ter o quê? Umas... Tinha até bastante, pro período da tarde, que sempre é, né, na Javari, devia ter umas 1000 pessoas ali. Mas só que assim, eles abrem um guichê, porque sabem que tem poucas pessoas, então pra não pagar funcionário, eles colocam um guichê, o cara vai entrar, o jogo é às 3, o cara abre o guichê às 2 da tarde, e todo mundo que vai comprar demora horas não, pra pegar. Não, é um absurdo assim, depois, é, eu teve um jogo que eu fui no Parque Antártica, finado Parque Antártica também. Ele acordou agora. É, eu fui até com o Piuí, a gente entrou no segundo tempo. Por causa dessa questão de comprar ingresso. É, você fica na fila. Exato. Eu nem queria entrar, não, nem mas, pra ó, casa, só entrei porque o Piuí. Parque Antártica é o campeão da desorganização e venda de ingresso. Além de cheirar mijo. Isso é outra questão. Mas lá é pior também. Isso é uma coisa pior. Eu falo porque eu sou uma pessoa que tem experiência em vários estádios. Ó, mas tem uma coisa que vocês têm que citar aqui. Os torcedores não são maltratados. Por que a gente tem que citar? Por que você não cita? Não, vou citar aqui. Então cite. Então... Vou adentrar ao assunto. Pois não. Adentro. Os próprios torcedores, eles não se respeitam. Entre aspas, é uma classe só. Eles não têm união, os próprios torcedores não se respeitam. Elabora. Então vamos lá. Tem torcedor, você quer sentar bonitinho, tá lá no seu lugarzinho direitinho. Não tem lugar marcado. Não, não tem lugar marcado. Não, agora tem, né? Não, mas quando tem também não é respeitado. Quando tem não é respeitado, mas assim, o cara não permite você assistir o jogo do jeito que você quer. Tem cara que gosta de ir lá ver o jogo e não quer gritar, não quer pular, não quer nada. O cara que tá do lado começa a encher o saco do cara. Não é porque um grita, um pula. É, você tem que torcer longe de torcedor. Não é porque um cara pula, né? Grita. É. Faz pirueta que ele é mais torcedor que o outro. Outra coisa, tem torcedor que ele paga o mesmo valor que o outro, a torcida organizada não deixa ele ficar naquele lugar. Por que a torcida organizada ela pode ficar naquele lugar e o torcedor não? Ele é alguma coisa diferente? O preço é o mesmo. E você tem essa questão do lugar, é impressionante. Né? É incomum como você... Quando tem lugar, a laranja do Pacaembu, ela tem lugar marcado, só que assim... É difícil. Não, é impossível. Você chegar e sentar no lugar que tá ali marcado pra você. É impossível. Pacaembu, você paga R$30. Eu sou fiel torcedor, então eu tenho um desconto ali de 5% no ingresso. Compra antecipado, em casa, tranquilo, numa boa. E aí você tem acesso aos banheiros, bem na parte de baixo ali, perto do alambrado, ou em cima. Banheirão é aquela desgraça, né? De jeito, né? Aquela beleza. Cara, não é tão sujo assim, sabe? Assim, pelo volume de pessoas, ele é precário. Ele é precário. Não tem papel, não tem assento. Mas assim, pra dar uma mijadinha, tá beleza. Não é fedido, nem nada. Tem duas torneiras ali, bem porcamente instaladas. Mas tá lá. Mas pelo menos é um banheiro. Na laranja, cara, que você paga 70 pau, é banheiro químico, velho. É banheiro químico e só tem lá embaixo. Quer dizer, você pegar um lugar lá em cima... Pegar lá no coberto, lá você gosta de ficar na parte de cima, tem gente que, né, tem as suas preferências de lugar, né? Você dá uma mijadinha, você tomou cerveja fora, né, do estádio, dentro não pode. Também um outro absurdo, né? Eu acho bom porque não dá vontade de mijar na hora do jogo. Não, mas aí é, mas é uma outra coisa, mas tem que... Mas que corta o tesão, corta, né? É um saco, mas é uma outra discussão. O cara tem que descer lá embaixo pra poder usar um banheiro químico, velho. É, puta merda, né? Banheiro químico... Mas o banheiro químico já vem sujo, né? Já vem sujo e cagado, é impressionante. A gente passa por uma coisa... É o que o Montanha falou assim, é cultural também. Assim, o brasileiro já é sem educação, né? Sem dúvida. E as pessoas vão no estádio, parece que elas viram animais, né? Porque elas vão em bando, né? Então a pessoa em bando parece que vira animal, né? Então é complicado, não existe respeito, né? Então e já começa daí, assim... Eu tenho preguiça de ir em estádio por causa disso, assim, que eu lembro de todas as coisas que eu vou ter que passar, me dá uma preguiça. Antes de você entrar no estádio, você tem que passar por um sufoco fora dele. Por exemplo, quem vai de carro, não tem lugar pra parar o carro. Você tem que ficar na mão de um flanelinha, que cobra aí R$30 pra você parar o carro. Sim. Eu paro num lugar muito bacana ali no Pacaembu, que eu não vou revelar, não vou abrir o segredo. É um pouquinho longe, tem que dar uma caminhadinha, é uma subidona. É, uns 5 quilômetros fica nesse. Não, não é 5 quilômetros, é pertinho. Dá pra tomar duas cervejas antes longe de chegar lá perto do metrô em Gabaú. Não. Dá pra tomar duas cervejas antes de chegar na Praça Charles Miller e duas na volta, é tradição. E não tem flanelinha, não tem nada. É um ponto meio seguro, porque tem uns prédios e tal. Tem a guarita dos prédios, legal. Meio seguro é bacana, né? Porque não tem como garantir, né? Não tem mais lugar seguro, nenhum lugar. Se você não vai de carro no estádio, você pega um jogo de quarta-feira às 10 da noite... Tá ferrado. Como é que volta pra casa, né? Se chove, fudeu... Se o jogo atrasa um pouquinho, piorou, né? Não tem ônibus, não tem metrô. Quando é dentro de alguma competição um pouco maior, eles fazem uma operação especial para estender o horário. Não, mas mesmo assim, é muito tarde, né? Não, muito tarde, mesma coisa. É, se você querer dizer, por exemplo, que o metrô vai contar com um pênalti, por exemplo, em um jogo de Copa do Brasil. Sabe por quê? Sabe por quê? Você pode ir no jogo, vai, das 8 às 10, 10 horas você sai, dá tempo de você comer uma pizza, tomar um chopinho. Exato. E chega em casa na boa. Não, mas você sai meia-noite, quarta-feira, tem que trabalhar no mas outro você dia, precisa seguir o ritmo da Rede Globo. Quero que a Rede Globo se exploda. Então, mas é verdade. Esse é um dos grandes problemas. Mesmo de carro, cara, quando eu saio do Pacaembu, quando o jogo é de quarta-feira, cara, eu chego em casa invariavelmente 1 hora da manhã, cara. Então, na quinta-feira, o que vai acontecer com você logo cedo? Tem que acordar pra trabalhar. Exato. Então, assim... alguns corintianos trabalham, né? O chefe nosso é um exemplo do cara que labuta com frequência. Agora, o que acontece? A própria Rede Globo é um negócio que acaba completamente com essa história de estatuto do torcedor. É, mas não tem a ver com o estádio em si, né? O horário é uma outra coisa. Alguém tem uma experiência ruim? Quer contar de estádio, que assim, puta, eu fui lá e, meu, o estádio era uma merda, não tinha infraestrutura nenhuma, é uma porcaria. Eu já, por exemplo, você compra o seu ingresso, eu não sei se eles colocam a mais, mas no tobogã, às vezes você não consegue entrar, cara. Nossa. Você não consegue entrar, você entra, e assim, não é que é a catraca que abriu em cima da hora. Não é porque muita gente, cara, o espaço não é preparado pra receber aquela multidão. Então, você vai naquela fila, né? Vai o jogo rolando e você vai. Não tem vazão, cara, pro negócio. Só uma coisa, nada do exemplo, mas uma coisa que o pessoal tem que mudar é o seguinte: eles veem o futebol somente como um esporte. O futebol, ele pode ser um entretenimento, você pode agregar algo, não só assistir um jogo. É isso que tem que mudar a filosofia, eu acredito, do torcedor, do pessoal que rege o nosso esporte, a organização. Não tem que só lá assistir, tem que criar um entretenimento. Acho que aqui a maioria não se sente bem em levar namorada ou esposa. Não tem condição. Olha, mas eu já fui... Frequentemente. Eu por exemplo. Jogo. Mas eu quando já levei a minha esposa a alguns jogos, inclusive a minha filha, quando ela tinha, acho que... A gente foi, né? Exatamente. Foi. É a única, o absurdo posição... foi levar pra ver o Palmeiras. Isso é um... Foi um Palmeiras e Figueirense, né? Uma violência contra a criança. Mas... O Fabinho Capixaba não valeu o ingresso aquele dia. Meu Deus. O que que acontece? Pra ir no Parque Antártica com família, só tem uma posição. Lá em cima, perto da numerada. Não, ou não você pegar... Ninguém, agora não mais, mas na época era pegar a numerada descoberta, que era bacana pra assistir. Não, mas assim, dentro da arquibancada... Na arquibancada você ficar só lá pode em cima, ir para os dois extremos na parte superior. É o único lugar que você pode ir com a sua família. O resto, as organizadoras dominam completamente. E assim, e você comentou de coisa ruim de estádio. Eu tenho uma opinião, a culpa hoje em dia acho que não dá porque é tudo muito antigo. O tobogã do Pacaembu, visibilidade horrível, mas o Pacaembu é o melhor para esse jogo. É, do Parque Antártico, vocês podem achar que eu tô puxando o Sardinha pro Palmeiras, mas não, o Parque Antártico era um, dele, agora não mais, mas era geral, maravilhoso esse jogo. Agora, o Morumbi para mim, olha, eu fui no Morumbi diversas vezes, jogo do Brasil, do São Paulo, do Palmeiras, é horrível. Mas agora não, agora quando eu já fui no Morumbi na geral, né, porque era geral, não dava pra assistir o jogo, né, mas agora não, você pega ali no meio, dá pra assistir bacana. Não, mas tá, é muito disperso, porque você tem que quando você tá no anel superior, você tem que estar no meio, né, entre as duas intermediárias, porque o resto é porcaria. Mas é ruim de estádio grande, é muito Palmeiras grande. O Palmeiras e Corinthians ali, né, o Tevez jogava no Corinthians na época, visualização... Péssima, parece bonequinho de... Sabe aquela pior tela do jogo de videogame? Aquele jogo do Atari. É horrível. Mas o Javari não conta, porque o Javari tem um lugar onde você fica, sempre tem um pedaço do gramado que você não vê. Em qualquer ponto do estádio. Não fala mal da Javari. Mas o Morumbi, assim, pelo menos do que a gente conhece, é o estádio que, como o Montanha falou, é o que proporciona algo a mais pro torcedor. Né? Hoje você tem camarotes ali. Paulo, né? Exato, até porque você perde em visualização, né? Você tem o camarote, você tem o bar. Você tem o bar Santo Paulo Bar. Semana passada inaugurou um restaurante japonês lá. Então você pode beliscar um sashimi lá e assistir o jogo. Então, mas a loja do São Paulo é lá, né? Então, assim, o Morumbi trabalha pra isso. E, assim, eu também não gosto de assistir jogo no Morumbi. Eu acho que a arquibancada, né? Quando eu vou, eu fico na arquibancada lá em Simão. É muito longe, né? Você vê o carinha, o jogador pequenininho, quem tá acostumado com o Pacaembu, né? Que tem uma puta... Exato. Né? Visibilidade é bacana. Mas eu acho que a estrutura interna do Morumbi, né? O entorno do estádio é uma porcaria, né? Ruas pequenas, não tem lugar pra parar, não tem metrô, não tem ônibus, não tem nada. Mas eu acho que o Morumbi dentro é legal. O banheiro é relativamente limpo e organizado, os corredores são largos. Eu gosto, eu me sinto bem, assim, tipo, andando dentro do Morumbi. Mas o ponto negativo do Morumbi é a visibilidade do jogo. Que é o principal. Que é. Quando você vai. Mas sabe, a gente comentou isso no, se não me falha a memória, no podcast do beisebol. Sobre toda aquela questão da. De você vai para um lugar, vai para o outro, que isso faz parte do programa da família. Exatamente. Né? Então o São Paulo proporciona com o Morumbi essa condição de você executar uma coisa desse tipo. Você levar a sua família para o estádio, só que a visualização deixa a desejar. Goste ou não, você tem um Habib's lá dentro que você Exato. Pode comer e Agora, tal. Agora, a numerada, né? O segundo anel do São Paulo é uma visualização assim... fantástica, você não tem nada pra falar. Eu já assisti jogo em todos os lugares do estádio do Morumbi, inclusive a numerada inferior, que é aquela que fica no meio embaixo, que assim, é um absurdo você pagar um preço de numerado superior pra ser embaixo, é muito ruim. Eu já vi um cara cair no alambrado dali. Meu Deus. Aquela, essa daí, se eu não me engano, as placas atrapalham de ver as placas de publicidade, Sim. não é? Não é que não atrapalham, assim, mas sabe quando você, porque o ser humano tem a visão periférica, né, então ele tira um pouco do foco pelo excesso de proximidade. É a mesma coisa que o cara vai no Pacaembu e se do alambrado lá embaixo. Bom, em 2014 a gente grava esse mesmo programa sobre mazelas dos estádios pra ver o que mudou. se a Arena Palestra estiver construída, se o estádio do Corinthians estiver construído e o Morumbi reformado, a gente vê como é que vai estar essa estrutura aí, né? Ninguém vai falar do estádio. Não, mas deixa eu dar só um exemplo de experiência ruim. Não, porque na Vila Belmiro joga um chinelo e pila em você. De experiência ruim, que foram duas experiências. No mesmo estádio, duas experiências. Uma muito boa. A gente pode começar um segundo bloco com essas experiências? Pode, claro. Pra gente cortar, dar uma aliviadinha e ouvir uma música? Esqueci. Então vamos lá, vamos ouvir agora Brasília Amarela Mamonas Assassinas. Olha aí. Tem a interpretação da torcida do Inter, né? E de outras 282 torcidas, mas talvez a mais famosa seja a torcida do Inter. Vamos lá com Mamonas Assassinas, esses sim, finados de verdade. Onde estávamos? Sim, Fábio, você ia contar duas experiências. A minha historinha, eu até contei já essa história num outro podcast que a gente gravou, mas... Conte novamente. Eu fui a trabalho pra Curitiba, né? E aí ia rolar o Palmeiras e Atlético lá, né? E aí eu falei, porra, vou no jogo, né? Era perto do hotel, até dar pra ir a pé. E aí eu fui, e fui à tarde, e comprei o ingresso. E aí, lá é tudo numerado, né? Na Arena da Baixada lá, Kyocera, sei lá. E aí eu perguntei pra mulher, na hora que eu comprei o ingresso, perguntei pra mulher, é numerado? Ela falou assim, eu preciso chegar antes? Ela falou, não, não é numerado. Você chegar, o que você pegar, pegou. Se eu não me engano, se você compra o carnê do campeonato inteiro, aí eles te dão, assim, eles colocam o seu nome não, então, na cadeira e é o que rola. É a sua cadeira mesmo. Tem um programa de sócio lá que você já tem a sua cadeira e tal. Aí beleza, eu fui, cheguei mais cedo no estádio, tomei cerveja lá na frente, é bacana. é, o bar que tem lá na frente e tal, tem a loja do Atlético. É um bar do Atlético. É um bar do estádio lá. Ah, não, né? Legal, bacana. Mas é bacana, o pessoal já se encontra ali na frente. Pra entrar no estádio foi muito tranquilo e tal. Só que assim, eu não pude comprar da torcida do Palmeiras, né? Eu tive que ficar na torcida do Atlético, mas pra mim, tranquilo, queria assistir o jogo. Eu cheguei mais cedo e peguei um. Você não ia comemorar gol mesmo? É, pior que não saiu o gol, né? Saiu só quando eu fui embora e saiu do Atlético. Mas aí eu peguei um, cheguei mais cedo e peguei um lugarzinho bacana ali, né? No meio ali. E o estádio é muito legal. Em todos os corredores tem bar, assim, pra você comprar um refrigerante, alguma coisa. É muito fácil, assim. Banheiro também, limpo e tal. Dizem bacana. Que hoje, né, é o mais moderno. É, né? Assim, o estádio é muito bacana. A visão do campo é maravilhosa. Aí eu peguei um lugarzão lá, todo pimpão no meio. Todo meninão. E lá, esperando. Aí, puta, faltou 5 minutos pra começar o jogo. Aí chegaram um monte de cara, ó, você não pode ficar aí não, esse lugar é nosso, não sei o que lá. Eu falei, pô, mas eu comprei o ingresso, falaram que eu podia pegar qualquer um. Não, não pode, aqui é nosso, não sei o que lá. Falei, bom, eu não, pra não arrumar briga. Torcedor organizado. Não, torcedor comum, torcedor organizado tava do outro lado. Ah, tá. E aí, pô, eu saí, né? E aí, cara, o estádio começou a encher e não me deixavam sentar em nenhum lugar as pessoas. Assim, isso porque eu tava do Atlético, ninguém sabia que eu era palmeirense. E assim, isso me fez pegar uma antipatia muito grande pelo Atlético, chupa que caiu. Se tiver algum atleticano escutando, chupa mil vezes que caiu. Tá explicado, pô, que aí eu merecia cair. E aí eu fui pro outro lado, aí eu pensei em ir embora, assim. Eu fiquei... Mas será que não foi falha da vendedora de falar que... Não interessa, ó, pode cara. Pode sentar em qualquer não lugar. Interessa. Porque se o cara comprou aquele não, mas lugar, aí teria mostrado tá a numeração. Dele, né? Não interessa, cara. Mas aí, então, é a falha do estádio, da administração do estádio. Você tá falando que a torcida foi mal educada e tal, não deixou você sentar. Se o cara comprou aquele lugar, é dele. Não, concordo com... Mas não tinha nenhum nome teria, escrito. Não, tudo bem, mas o ingresso não, do cara... Mas, mas ele teria mostrado. Lá em algumas cadeiras mostrado. Tem o nome das pessoas. E aí eu fiquei olhando, assim, ó, aqui não tem nome de ninguém, vou sentar aqui. Não tem um número? Tem um número, mas quem é dono da cadeira tem o nome da pessoa. Não, mas o cara pode ter comprado o ingresso não. 320, ele quer sentar na cadeira 320, não, tudo pô. Bem. Mas aí eu não tenho culpa, cara. Mas não, você tem que procurar um lugar que então não... Então a culpa é da mulher que vende o ingresso. O seu bilhete tinha um número? Tinha número, mas não vou então lembrar. Procurasse o número, não, número, não tinha, não tinha, não tinha. Não, mas foi o que eu falei. Mas foi o que eu falei no era primeiro bloco. Não tinha número. Mas foi o que eu falei no primeiro bloco, que acontece exatamente isso. É, você compra o ingresso, tem a numeração. Se você quer sentar no lugar não, e outra da numeração, e outra já coisa. Tem que ventilar. E outra coisa, é cadeira, né? Pra você ficar, é tudo cadeira. Ninguém fica sentado. Ninguém fica todo fica mundo sentado. Em pé em cima da cadeira. E se você quer então sentar, quer dizer que você se você quer sentar, você não consegue. Isso é um hábito brasileiro, né? Então, isso é um hábito errado. É só aqui, né? É só aqui. Não, eu fui lá pra trás, lá pra trás do gol, lá de uns velhos lá, e fiquei assistindo. E chupa Atlético. Não, o Palmeiras perdeu, né? Mas chupa Atlético que caiu. Não, eu também tenho uma experiência ruim pra contar também. Assim, ele ficou com raiva da torcida Atlético, eu fico do Palmeiras. Em 2003 eu fraturei a perna, operei, tava já de muleta e falei, eu vou pro estádio. Né, já tinha largado a muleta de bengala. Vou pro estádio, não conseguia ficar, né? Eu peguei e fui. Falei, bom, fui sozinho. Aí você eu falei, é louco, vou sentar no né? meio. Eu tenho problema. Não, eu vou estar sozinho. Mas de muleta, cara. Ah, de muleta não. Não, de bengala, tava de bengala. Aí eu falei, eu vou no meio porque eu tô bengala sozinho. É da hora, né, eu tô sozinho. Aí fui, peguei e subi lá no Parque Antártica, bem no meio, entendi, subi na escada, bem no meio, naquela escadaria mijada. Por isso que cheira mijo. Aí comecei a subir um degrau, dois degraus, chegou no outro, começou a incomodar o pé e eu apoiei num bumbo, né, pra subir. Meu amigo, eu só fui ver onde eu tava na hora que eu cheguei lá em cima, de tanta porrada nas costas que eu tomei da torcida do Palmeiras. É, mas é um absurdo. E de camisa, né, naquela época a camisa do Palmeiras me cabia, eu estava uniformizado com a camisa do Palmeiras. É absurdo, não, cara. Absurdo, é uma torcida nojenta. Torcida do Palmeiras, torcida organizada do Palmeiras é você tá dizendo asquerosa, a torcida, organizada. É, organizada. Desculpa, vamos Rodrigo. Falar o nome da torcida para não. Não, eu não falo, eu chamo de Câncer Verde, ela tem um codinome pra mim. É, o Câncer Verde. Não, é um absurdo. Assim, mesmo. Porrada nas costas. Você botou a mão eu apoiei lá no o bumbo. Eu não tava desse tamanho. Se eu tivesse esse tamanho que eu tô hoje, eu ainda foi. O cara vai falar, vai foder o bumbo, né? Mas não tava. Os caras confundiram. Não, mas é um absurdo, cara. E você com a bengala. Os caras confundiram o bumbo. Não, se eu tentasse revidar pra bengala, ninguém. Só bateram. Só bateram e foram empurrando. Eu só fui ver quando eu cheguei lá E falaram o quê? Eles gritavam o quê? Não, reclamavam, você tá louco, batendo, pegar no bumbo, não sei o quê, que você tá fazendo aqui, você não é da torcida, não sei o quê. É ridículo, os caras, porra. 2004, é, isso. É isso 2004. Que desanima de estádio e essas coisas. Eu nunca mais sentei naquele setor do estádio. Eu sempre sento onde eu fui com o Fábio aquele dia. No canto, perna numerada lá em cima. Não tem outro lugar, lugar que você Palmeiras faz. Ganhou esse dia? No dia desse jogo, ganhou. O Palmeiras pegou uma galinha morta, deve ter pegado uma ferroviária. Você tem um caos muito bacana. É, eu tenho. Para nos contar, por favor, conte a sua história. Mas não, é no, não foi no videogame, e não. E fale né? o seu não, contos não da arquibancada. Não. Seguinte, eu nunca tinha ido no estádio e eu peguei aquela fila do Santos. Isso do... barbado já, né? Barbado. Aquela fila do Santos. 2002, Santos chega na final do Brasileiro. Eu pensando, vou assistir, assistir o primeiro jogo em casa. Em casa, na casa do meu ex-cunhado, assistiu o jogo lá com ele. Aí ele comprou, ele gostava de estádio. E ele era mais novo, moleque. Gostava, eu tinha problema de estádio. E ele torcia pra quem? Ele era corintiano. A final foi Corinthians e Santos. Corinthians e ele Santos. Ele é corintiano, ele tá ele é corintiano, ainda, né? Tá certo. Às vezes mudou. Aí, beleza. Jamais. Aí, um cara ia com ele, a levar ele. Um amigo nosso, um senhor mais velho. Aí o cara falou que não ia poder. Aí ele, sozinho, a mãe dele não ia deixar de jeito nenhum. Aí ele falou assim, o Cleito vai comigo. Falei, porra, você tá de sacanagem. Aí eu falei, pra não perder o ingresso, falei, vou. Aí ele pegou ingresso, torcida do Corinthians. Foi a torcida do Corinthians? Torcida do Corinthians. Meu Deus. Final, segundo jogo. Sua primeira vez no estádio. Primeira vez. Final de Campeonato Brasileiro. Santos na fila. Você na torcida do Corinthians. Na torcida do Corinthians. Essa aí foi da pedalada do Robin. Foi, 2002. Puta merda. Delícia. Beleza. Puta, o moleque só aqui embaixo, né? Só aqui embaixo. O moleque ia perder o ingresso. Falei, vou, vambora. Vamos ver como é que é. Aí eu consegui ficar nessa parte que é boa do Morumbi, que eu acho que é o segundo anel. Eu fiquei bem no meio, que é o coberto. Que sensacional. Cheguei tranquilo, chegamos mais cedo e fiquei lá com ele. Beleza. Só o banco que é meio desconfortável. É um banco de madeira que as ripas machucam a bunda. Não, mas acho que mudaram, né? Ainda é. Não, até, ó, ainda é. Atrás do gol é banco de madeira. Não, né? A ripa, não é, eu fiquei bem lá no meio. Fiquei bem lá no meio. 2002 devia ser pior ainda, né? Perfeito. A primeira sensação que eu vejo, como o jogador pode ser tão odiado. Quando o Robinho entrou em campo, malandro, como xingavam ele. Não, mas isso é naquela isso. época, imagina. Pô, se naquela ele época hoje. Não era nada. A torcida do Corinthians odiava. O cara vinha a cara babando. É, mas espumava. É, isso ah, também, é, isso também. É, você era um debutante, isso mas é. Mas isso eu também isso acho, é normal, isso eu não acho, mas eu não acho legal. Não, mas é normal, pô, é normal. Tá xingando lá de cima, né? Nesse lá... jogo do Atlético e Palmeiras, é, tinha o Danilo jogar no Palmeiras, que teve aquele problema com o Manuel, do racismo. Cara, é, a torcida do Atlético, cara, só faltava invadir o campo pra pegar o Danilo. Pegar o cara. Faz é parte. Vai, Montanha. Aí, beleza. Começa o jogo, primeira coisa, o Diego vai lá e se machuca. Ah, é. Torcida do Corinthians explodiu, cara, o gol, nunca tinha visto aquilo. Mas você gritou porapopó? Não, pulou, fiquei quieto, não. Quietão. Sabe tiozão que tá indo cuidar? É que ele não ficou na arquibancada, né? Ele ficou na cadeira, né? Aí, beleza, na hora que eu nunca tinha visto aquela explosão de torcida, foi aí foi que eu vi... Você nunca tinha visto um campo na sua não, vida, mas aí que eu vi o porquê Corinthians é diferente. Isso é porque eu vi porque o Diego foi se machucou. Beleza, o Corinthians pressionou, tal e coisa, e pressiona. Aí vem a cena. Eu lá quietinho, torcida em pé, eu sentava. Em pé, eu sentava. Aí, Robinho pega a bola. Quando o Robinho pegou aquela bola, começou a pedalar. Os caras já falando, mata, senta o pé, dá no meio. O Rogério só recuando. Só o Rogério que não ouviu, filha da puta. Só recuando. Rogério... Tinha cadeira na rua esse dia. Aí, fizeram pênalti no Robinho. Robinho. A torcida falou, puta que pariu, eu, caralho, pênalti, já gritei e sentei. Não, cara, eu falei, caralho, pênalti. Não, eu, se tivesse uma câmera aqui pra filmar as reações do Montanha, cara. Caralho, sou da torcida, caralho, pênalti, sentei. Sou da torcida, cara, reclamei do pênalti. Vou criar uma hashtag, caralho pênalti. Caralho pênalti. Aí, beleza. Sentei a torcida. Na hora que saiu o gol. Saiu o gol, só baixei e fiquei quieto. Você não viu nenhum. Não, você é louco. Né? Aquele soquinho embaixo. Não expressei assim, nenhuma reação. Só apertou o finter. Pra que ninguém. Deu duas apertadinhas no finter. Toma! Apertadíssimo. Meu cunhado, só de lado, ele. Ufa! Ainda bem que você completou. Meu cunhado, assim, do lado, ele pegou assim e falou: tomar no cu. Pegou isso? Pelo lado, deu pra ouvir, né? Aí saiu o gol, beleza. Aí começa o segundo tempo. E o cara de boa, assim, no momento ele olhou pra você, tipo, porra, montanha. Ah, mas aí ele seria muito cuzão, né? Não, mas é que às vezes, né, você, a Helena... Não, quando a gente saiu pra ir ver o jogo, eu falei, pelo amor de Deus. Saiaram, vai morrer, né? E você. Sou assim. Corinthians até a morte, né? Vai morrer, e você. Tá, vai. E assim, eu sou tranquilo, não sou nenhum louco. Aí começou o jogo, segundo tempo, plá, plá, plá. O Corinthians vai lá, faz um gol. Aí foi que eu vi a torcida do Corinthians, mais ainda. Eu falei, que porra é essa? É um coração que pulsa? Beleza. Sim. Aí veio 2x1. Na hora que veio 2x1, o que eu vi de história do Ricardinho, e meu cunhado falou, você lembra do Ricardinho? Eu falei, eu lembro. E ele falou alto. Que um ano antes o Ricardinho tinha feito... Imagina o seu sorriso amarelo, cara. Tipo, eu lembro. E os caras falando. A torcida inflamou de um jeito que era monstruoso. Foi 2x1 pro Santos, né? Não, 2x1 pro Corinthians. Aí o Santos fez 3x2. Faltando 10 minutos. Foi 3x2, eu pensei que tinha sido 2x1 pro Santos. Faltando 10 minutos. Aí aquilo ali virou um inferno. Ali eu vi que a torcida do Corinthians era totalmente anormal de qualquer coisa. Muito obrigado, Montanha. Aí o Santos foi lá, a torcida empurrando, o Santos foi lá, fez 2x2, fez 3x2. Quando o Santos fez 3x2? Peraí, quando fez 2x2, o que você fez? Sentei de novo. Caralho, eu só gol. Ficava sentar, não. Eu só sentei. Não, você tá louco? Aí eu sentei só. Deve ser difícil segurar a emoção. Atenção. Na hora, que Santos, ainda. Na hora que o Santos fez 2x2, eu me lembro que eu comecei a ficar com o olho cheio de lágrima, porque foi a primeira vez que eu vi a torcida do Santos, ela desvirar as bandeiras. Aquilo ali me arrepiou. Olha, isso é louco, cara. Eu do outro lado, eu vendo... Eu acho que naquele momento eu daria tudo pra estar daquele lado. Isso é louco. Cara. Você vê a torcida do seu time desvirar as bandeiras, era uma vergonha. Quando chegou em casa, você tava com adrenalina, né? Calma, tem mais. Aí ainda, fez 2x2, fez 3x2... Caralho, gol! Saiu o terceiro gol, aí eu não aguentei. Sentei, abaixei a cabeça e comecei a chorar. O juiz apitou. Fim de jogo. Santos campeão. Nunca tinha visto, sem ser, chorando igual a criança. Aí a torcida do Corinthians, uns batem palma, não teve nenhum problema. O pessoal da arquibancada superior lá começou a tacar bom, porque Santos invadiu. Tem torcedor que ajoelhou, fez a porra toda. E você ajoelhou no chão? Não, não ajoelhei no chão. Sentei e abaixei, sabe, encolhido? Chorando. Aí, consolando ele. E soluçando. E seu cunhado? Soluçando. Meu cunhado só do lado. Chorando não, também, não, chorando mas... não. Falando alguma... Entre ele, filha da puta. E aí? Aí, beleza. Aí o pessoal começou a dispersar. Chegou um tiozão pra me ver o que tava chorando. Ele chegou, passou a mão na minha cabeça assim. Falou assim, não fica assim não. Ano que vem tem mais. Eu por dentro, aquilo lá foi uma emoção. O tiozão, aquilo ali pra mim foi um êxtase. Ano que vem deu mais, eu pensei comigo, tomara, Deus, tomara. Essa foi minha história. Ó, foi. Eu acho que eu fui em estádio poucos jogos, acho que eu vi uns 3 ou 4. Mas só isso aí, vale só isso. Vale sensacional. Entendeu? Tenho que agradecer muito ao meu ex-cunhado, que é um dos grandes amigos que eu tenho hoje, proporcionou isso. Respeitou, torcemos juntos. Eu vou matar o seu cunhado. Levou você, zicou! E zicou tudo, porra! O Dalto foi um dos caras que deu as maiores alegrias no futebol pra mim. Eu tenho duas rapidinhas que ele falou de torcida invertida, que eu fui duas vezes também em torcida invertida. Quem já foi aqui em torcida invertida? Eu fui duas vezes. Palmeirense já foi ver jogo de quem? Corinthians e São Paulo. Você eu fui Santos e Corinthians. E Atlético, né? E eu fui ver a reestreia do Edmundo no Parque Antártico. Era Palmeiras e é no Campeonato Paulista. Ah, enfim. Aquilo ali eu fiz questão de pagar o ingresso. Eu já fui ver a Lusa jogar e já fui ver o São Paulo também jogar. Eu vi a Lusa também em Copa São Paulo. Mas não contra o Corinthians. Não, contra o Figueirense. Porque eu, na verdade, eu vi dois Palmeiras e Corinthians da torcida do Corinthians. Você é louco. Um, propositadamente, já tinha combinado com o Lombriga. Nós íamos em 6 e 4 eram corintianos. Grande Lombriga. E naquela época... tinha ônibus de graça. Que saía da Praça das, né, Bandeiras, né, Engabaú e tal. Aí nós fomos. Morumbi, né? Eu lembro. Aí ele falou, você tem... você tem dinheiro? No ônibus lotado só do Corinthians, porque era o ponto do Corinthians. Eu puxei a carteira, aí o Lombriga segurou na minha mão. Você tá louco? Eu olhei pra carteira de distintivo do Palmeiras. Puta merda! Meu Deus. Ele segurou a minha mão e falou, você tá qualquer louco? Coisa, roubei do cara ali no Angabaú. Tomei do... Aí com a RG dele dentro. É, puta merda. Aí nós fomos, e esse jogo, pior que esse jogo, nem sei se o Palmeiras ganhou ou não. Não lembro desse jogo. Aí é o que aconteceu, a gente chegou pro estádio o tempo inteiro na torcida do Corinthians, vindo embora na torcida do Corinthians. Muito louco, ruim. Não tem descrição de você estar tá ali na torcida e não poder torcer, né? E ainda ter que xingar o cara. É, quando o jogo que eu fui de São Paulo, foi o primeiro jogo que eu fui em estádio, foi São Paulo e Goiás. Eu fui no ônibus da torcida de São Paulo também. Mas eu era moleque, né? Eu era molequinho. Mas era torcida onde você não tava vendo, não tava vendo o seu time. Né? Não, time é complicado. E uma vez que eu fui pro Morumbi já de carro, aí eu não sabia quem entrava por qual lado. Isso é uma merda. Lá no Morumbi, isso aí é uma bosta. Então, aí eu fui, parei no shopping Butantã, né? E era o lado da torcida do Corinthians. Puta merda. Eu tava, graças a Deus, eu estava de vestimenta azul. Não tinha problema nenhum. E fui. Só que todo mundo cantando e os caras olhando pra mim porque eu não tava cantando. Falei, não tá cantando por quê? Eu falei, eu não gosto de cantar. Eu gosto do Corinthians. E a cantar, hora que cara? Chega perto do portão... Eu sou mudo, pô. E a hora que chega perto do cordão que separa os dois lados, todo mundo tá indo pro estádio e você começa a ir do outro lado. Você é louco. E o cu na mão de você, vai. Já era gordão, eu não ia conseguir correr, nem fudendo se o cara viesse ganhar. Mas você deu um belo miguezão assim? Eu fui indo de leve, fui encostadinho na parede. Tem o paredão, né, da calçada. Eu fui andando lá do paredão. Na hora que eu cheguei, acelerei o passo, aí já tinha a cavalaria. Minha sorte é que a cavalaria fica lá, né? Então tava a cavalaria, eu apertei o passo, fui pra lá, ninguém veio atrás porque tinha cavalaria, né? Não, mas já aconteceu comigo duas vezes isso assim, de quase apanhar, mas não foi em estádio, foi que eu encontrei torcendo no meio do caminho. Uma vez na Rebouças, sabe o Shopping Eldorado, tem aquela passarela? Eu tava, era época de Copa São Paulo, alguma coisa assim, e aí eu tava, fui no shopping e fui atravessar pro outro lado pra pegar o ônibus. Na hora que eu começo a atravessar a passarela, tá vindo um monte de camisa 12, assim, um monte. E eu tinha, naquela época eu usava umas pulseirinhas do Palmeiras, eu era molequinho, tinha 12, 13 anos. Na hora que eu vi os caras, assim, foi, eu arranquei a pulseira e joguei fora. E aí na hora que os caras passaram por mim, eu não sei o que lá, você é Palmeiras? Ele falou assim, não, sou corintiano. É isso aí, aí eu passei. Isso. E uma outra que foi o cobrador que me salvou, essa eu ia tomar um pau, cara. Eu jogava bola no Serete e saía de casa às 7 da manhã, assim. E aí eu não lembro que cargas d'água, aí eu ia com a camisa do Palmeiras jogar e tal, e peguei o ônibus. Isso era umas 7 da manhã. No Tatuapé, andar com a camisa do Palmeiras já é meio perigoso, né? Mas na hora que eu entrei no ônibus, eu peguei o dinheiro, cabeça baixada, na hora que eu fui passar na catraca, o cobrador colocou a mão no meu peito. Fica aí na frente. Na hora que eu olhei pra trás, só tinha corintiano, assim. Acho que os caras estavam voltando de alguma festa, carnaval, sei lá. Os caras tudo me olhando, aí eu falei, puta, aí eu sentei na frente e o cobrador bateu assim no meu ombro. E aí eu falei, eu pensei comigo, fudeu, cara, eu não vou conseguir descer no ônibus. Ele, tipo, era três, era perto, né? Pegou ônibus na Praça do Romero ali pra descer no Serete. Ainda bem que o cobrador não era corintiano, hein, nego? Não, mas o cara, porra. Consciente, é assim, né? O cara ia acontecer uma tragédia dentro do ônibus, né? Aí eu sei que os caras, minha sorte é que os caras desceram antes de mim. Aí os caras desceram antes e aí tudo me xingaram, né? Depois eu passei. Mas é medo, cara. Foda. No próximo bloco tem histórias internacionais e mais contos de arquibancada. E agora o que a gente vai ouvir? Deixa eu pegar aqui a listinha, Cris, me dá aqui. Olha aí, falando em Palmeiras. Essa aqui eu não conheço, por favor, vocês palmeirenses. É, eu também não conheço, o Rodrigo. Mano, não conhece Martinho, um sambista. Não, a música eu conheço, eu não conheço a versão que o Palmeiras não, fez. Não, mas ouvir original, pô. Todo palmeirense que tá ali. Madalena vai... do Jucu. Exato, do Martinho da Vila. Vamos ouvir Madalena, que nas arquibancadas é cantada, tem uma interpretação. É meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, você é meu bem querer. Madalena, Madalena, você é meu bem querer. Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. Eu queria começar esse bloco perguntando, não pro Montanha, que ele já contou a debutação, digamos assim, em estádios, mas você lembra qual foi o primeiro jogo que você foi no estádio, Fábio? É, o primeiro jogo que eu fui em estádio foi São Paulo e Goiás, que aí tem uma... Você debutou na cidade de São Paulo? É, e... Que merda! Eu fui com um vizinho, eu devia ter uns oito... eu tinha 8 anos. Que eu até pesquisei o jogo hoje pra ver a ficha do jogo, né? Eu queria ver quem era. Foi São Paulo e Goiás pela Copa União. De 89. E aí eu não consegui achar a ficha do jogo, assim. Eu acho que foi 2-0 pro São Paulo, mas eu não lembro. Mas assim, eu tenho o fato marcante desse jogo pra mim foi que na torcida tinha um cara do lado assim que e o alemão jogava no São Paulo ainda. E xingou o alemão o jogo inteiro, né? Aí ele falou assim, alemão, você entregou o ouro no jogo passado, não sei o que lá. Cara, eu não sabia o que era entregar o ouro. Falei, porra, mas o que é entregar o ouro? Como que o cara entregou o ouro, né? Você é criança, né? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, cara. O que é entregar o ouro? Eu tinha vergonha de perguntar, né, pro cara que tava comigo lá, o pai do moleque que tava não comigo. Não tinha Google na época. Não, é. E aí, pô, depois de muito tempo que eu fui, pô, entregar o ouro. O cara entregou o ouro. Né? Assim, foi o fato mais marcante pra mim, foi esse. E o primeiro jogo do Palmeiras que eu fui no estádio, foi Palmeiras e São Paulo, final do campeonato de 92. Paulista de 92. Olha aí. Foi o primeiro jogo da final que o Raí meteu 3 gols e o Cafu fez aquele golaço de voleio da entrada da área. Foi o primeiro jogo do Palmeiras que eu fui. E fui no jogo e apanhei nesse jogo da polícia. Que beleza. Tomei uma cacetada. Eu debutei também, não foi em jogo do Palmeiras. Caraca, velho. Eu debutei. Acho que só eu que debutei no jogo do meu time. Eu debutei num jogo que vocês não vão acreditar. Eu debutei num Português Sport Recife. Meu Deus. No Canindé. Então, eu debutei nesse jogo que foi 2-1 pra Portuguesa, alguma coisa do tipo. E o meu primeiro do Palmeiras foi em 85, acho, alguma coisa assim. Um Palmeiras e América do Rio Preto, que era interessante porque eu fui com um pessoal que morava no prédio da minha tia na praia. E eles tinham uma tradição, eles picavam o ingresso e o primeiro pé que eles colocavam dentro do estádio, colocava o pé direito... E quando pisava, jogava o ingresso picotado pra trás. Nossa, que então mandinga. Era a mandinga pra tentar tirar o Palmeiras da fila. Ah, sim. E não resolveu, né? Não resolveu. Mas o que acontece? Era 85, foi o ano anterior àquela final da Inter Limeira. O Palmeiras já tinha um time mais ou menos arrumadinho, com o Jorginho Mendonça no meio. Então a gente tinha essa mandinga. Todo jogo, eu ia todo jogo no Parque Antártica e ia lá com os moleques. O que aconteceu? O dia que o Palmeiras perdeu, porque o Palmeiras tinha essa, ganhava o campeonato inteiro, perdia um jogo, perdia o título. Isso daí durante a fila era comum. Nunca mais eu picotei o ingresso e picotei papel. Eu sou meio traumatizado de picotar. Porque assim, eu só amasso, eu não rasgo papel. Eu não tenho o hábito de ficar rasgando papel. E agora, o trampo que eu tenho, você não pode amassar papel lá. Você tem que rasgar. Então assim, me veio a primeira vez que me falaram isso. Não, você tem que rasgar o papel, né, lá no serviço. Me veio isso na memória. Que maluco. Cara, você... Olha só. É o meu primeiro jogo, eu... Talvez aqui, então, foi o único que debutei pra ver o meu time jogar, né? Opa! Não, você foi no adversário. Você foi na torcida de Corinthians, né? É meu jogo. Você tá vendo o jogo do Corinthians. Mas eu fui no Corinthians e Santos também. Foi no Morumbi, em 88. Meu pai me levou, ele e a velha guarda do Paris, me levaram pro jogo. Uma coisa que eu não esqueço até hoje, terminou 0-0, foi que eu entrei sem pagar, e era assim, o meu pai ia de carro com um amigo dele, o Nardo. Grande Nardo. Finado Nardo. Finado Nardo, assim, caraca, como meu pai também. Que beleza. Programa a próxima posto, música é a Marcha Fúnebre. O Nardo era delegado. Então ele chegava lá, dava carteirada e entrava. E o meu pai tinha uma carteira, uma carteirinha de imprensa falsificada. Que beleza, hein? Então ele chegava, dava carteirada e falava, deixa o menino passar aí. Aí eu entrava, né, passava por baixo da catraca, e meu pai entrava e tal, a gente assistia na geral, né, que era mais fácil de conseguir fazer esse quebra. Então, assim, os meus 3 primeiros jogos foram no Morumbi. Na geral. Foi Corinthians e Santos, Corinthians e Vasco e Corinthians e Botafogo. Foi uma sequência, assim, né? Contra o Vasco, o Acácio pegou uma bola fora da área e voltou. E aí a torcida, né? Um cara pulou no fosso. O manezão ficou. Pulou e ele queria invadir o campo. Ele ficou finado? Não, acho que não. Mas, meu, todo mundo, cara. E eu lembro assim, foi a primeira vez que eu falei palavrão na vida. Foi. Ah, não, no estádio você ouve. Foi no estádio. Você ouve os palavrões mais esdrúxulos. Eu fiquei assim, né, cara, uns 5 minutos olhando pro lado, assim, e ouvindo os palavrões, né? E aí eu peguei e soltei um palavrão e olhei pro meu pai. E ele, né, ele tava acostumado a me recriminar, né? Ele, é isso aí, porra! Caralho, caralho! Eu está... falei, puta que pariu! E o mais engraçado é que eu cheguei em casa... E continuou falando palavrão até hoje. Não, e falei assim, mãe, falei palavrão! Aí ela, tipo, ah, no estádio tudo bem, beleza. Isso aqui, eu era molequinho, é clima, né? 88, eu ficava assim, era um olho no campo, um olho no placar eletrônico. Eu ficava admirado com o placar eletrônico, sabe? Eu olhava aquilo, mas é engraçado essa sensação. É, né? É muito assim, a sensação depois, de ir no estádio, né? É muito boa, cara. E na geral, só assim, a geral do Morumbi, não sei como é que tá hoje, mas antigamente, ela tinha um espaço mais pra frente do que os outros anéis, é, né? E os caras tocavam mijo lá de cima. É. Puta, os caras... E eu molequinho, eu quis ficar apoiado bem no mas acho que hoje no não parapeito, tem esse, né? Esse adiantamento? Tem. Eu quis ficar bem apoiado no parapeito, né? Que nem toda criança, né? Quer ficar ali com o bracinho, assim, né? É, foi aí e que aí, de repente começou, né? Caiu um copo, caiu um cuspe, caiu um pedaço de bandeira. Aí meu pai, vem pra cá, moleque. Aí eu acho que é melhor. E aí eu ficava assim, né? Eu queria ir pra frente, aí eu ia pra frente, olhava pra cima, dava uma comemoradinha e voltava. Coisa de criança, né, cara? Muito engraçado. Sabe que teve uma coisa que você comentou no outro bloco, que você falou de que, jogo de quem que foi, né? Eu aqui eu comentei em off que eu sou o único editor que assistiu tudo que é jogo de time daqui de São Paulo. A minha passagem pelo Morumbi em jogo de São Paulo sempre foi muito feliz. Eu assisti um São Paulo e Vasco, foi final de brasileiro. Eu fui com 89? Eu fui com o Mauro, meu primo. Nós ficamos aqui na bancada inferior. 89 ou 91? Eu sei que o Quinone jogava no Vasco e o Sorato era o centroavante. Foi 89. Acho que foi 89, né? É. 91 foi o que aconteceu? Paulo, né? É verdade. O zagueiro do São Paulo deu uma bolada pra lateral e a bola veio parar na mão do Mauro. Ele falou: agora vai, hein? Devolver 0x0. E se o Vasco ganhasse no Morumbi, não ia ter o jogo de volta. Já era campeão no primeiro jogo. Batata, o Mauro devolveu a arma na cobrança de lateral no lance e o Vasco fez o gol. Pum! Sorato. O cara queria matar o cara? Você tá louco? Eu, aquela vontade da risada, não podia, o Mauro me levou no jogo. Mas eu fui ver o jogo de São Paulo porque a minha noiva é São Paulina, ela nunca tinha ido no estádio. E aí eu prometi, né, pra ela levar num jogo do São Paulo no Morumbi. Aí eu fui. Eu não fui com a camisa do São Paulo, evidente, mas eu tinha uma camiseta que era branca com a estampa preta e vermelha. Eu falei, é essa mesmo. Meu vou Deus. Com ela. E a camisa que eu dei pra ela era uma camiseta... Na época não tinha camisa feminina, né? Era camisa grandona. Então eu já tinha bolado, né? Se alguém me perguntar cadê a sua camisa, eu ia falar assim, não, tá com ela. Eu emprestei pra ela. Mas cadê? Vai perguntar isso. Ah, sei lá, né, cara? Perguntam, viu? Sério? Os caras têm cheiro, cara, né? E aí, beleza. Entrei, maravilha e tal. Mas o fato engraçado é que o Richarlison jogava no São Paulo. O jogo, acho que foi 4x1 São Paulo contra o Figueirense. E aí, em certo momento, eu tava numa das arquibancadas laterais, naquele lugar onde é legal de assistir, na arquibancada, né? Bem no meião. E o Richarlison dominou a bola no meio de campo, próximo da lateral. E a hora que ele dominou a bola, o jogador do Figueirense chegou por trás pra dar o abafa, né? Deu um chegar junto. E o Richarlison foi pra frente. Conforme ele foi pra frente, ele ficou de quatro. Ele não chegou a cair. Ele apoiou as mãos no chão e ficou de quatro. Né? E em vez dele levantar rápido, ele ficou ali, assim, sabe? Tipo, caçando galinha, sabe? Catando cavaco. E o cara do Figueirense ali atrás, tipo, tentando pegar a bola. Me levanta um cara atrás e fala: levanta, Richarlison! Pô, depois os caras ficam falando e ninguém sabe por quê, porra! Aí a torcida leva a fama! Vai se fuder, cara! Meu Deus. O muito cara bom. Revoltadíssimo, cara. Deve ter esse lance no YouTube aí, cara. Revoltadíssimo. Meu, eu chorei de rir, cara. Eu comemorei os gols assim, né? Eu levantava, batia a palma, né? Tipo, ê, legal, e sentava. Se empolgou. Esse foi o meu momento de êxtase. Finalizar o nosso papo, tem duas histórias internacionais. Uma bacana e uma triste, digamos assim. Vamos começar pela triste, pra gente finalizar o programa em alto astral, que tá legal. A triste aconteceu comigo. Eu fui passar as minhas férias do ano passado na Europa e tal, não sei o quê. Praia Grande ali. É, exato. A sede era Paris, eu ia passar 3 dias em Barcelona. E aí eu olhei, assim, na hora que eu tava planejando as férias, eu fui ver se tinha jogo do Barcelona naquela semana no Camp Nou. E tinha. Num domingo. Então eu falei, porra, beleza, vou fazer o esquema, pá, não sei o que, pra ir pra Barcelona no domingo, já assisti o jogo, ficar mais 2 dias e vai embora. Maravilha. Não consegui comprar o ingresso pelo site do Barcelona, mas aí eles indicam um parceiro que chama La Caixa. Um negócio assim. é tipo um ingresso fácil, uma parada assim, que eu uso o mesmo sistema, que é fantástico, cara. Você abre o site, aparece o Campinu inteiro, você seleciona qual o lugar que você quer ficar, né? Caraca. Então eu coloquei lá, arquibancada. Então, aí aparece a arquibancada inteira, dividida em setores, aí você seleciona o setor, e, meu, é cadeirinha por cadeirinha, cara. Você tem que escolher... E você tem que sentar na cadeira. Na cadeirinha, o futebol, cara, car, que vende ingresso pro Vasco, São Paulo e Palmeiras, é assim. Mas não é, mas não dá pra você comprar numerado, né? Você compra numerado e você escolhe a posição que você quer comprar. Eu fui comprar pra Palmeiras e Ajax, mas tava muito caro, eu desisti. Mas é que a gente não tem estádios que tem cadeirinhas em todo lugar, né? No Camp Nou é cadeirinha em todo lugar, né? Você pode escolher qualquer lugar. E, meu, é incrível, porque, assim, isso era, sei lá, 2 meses antes do jogo... Tava tudo comprado, cara. E eu tava com a Tati, queria comprar o ingresso junto, né? Um do lado do outro. Não achava, era um aqui, o outro ali, o outro acolá. Peguei um assento em cima do outro. Beleza, maravilha, comprei o ingresso, aí fui lá e fechei. Passagem aérea de Paris-Barcelona, hotel em Barcelona, o cacete A4 e tal, tudo maravilha. E chegar em Barcelona de manhãzinha, o jogo era tarde. Tô no hotel, isso em Paris, sábado à noite. Vou tomar meu banho pra dormir cedo. Aí entrei no banheiro, papapá. A Tati vira e fala assim: ô, Du, qual que é o jogo que a gente vai ver mesmo? Aí eu gritei lá do banheiro: Barcelona e Racing Santander. Aí ela: 3-0 pro Barcelona. Aí eu: é seu palpite? Ela: não, tá passando os gols agora. Cara, eu saí do banheiro alucinado, sabe? Tudo molhado, com toalha enrolada assim, cara. O que tá acontecendo? Tava passando os gols. Os caras anteciparam o jogo pro sábado, cara. Puta, que beleza, hein? Que beleza. E os caras não devolvem dinheiro, né? E foi assim, tipo, um puta jogão. O Messi fez gol, golaço. Quer dizer, eu ia ver tudo isso, mas os filhos da puta anteciparam o jogo pro sábado. Eu fiquei, cara. Eu fiquei. A gente fica magoado, mas né? Mas não dá pra mandar um chupa Barcelona, né? A gente já... É, não dá pra mandar um chupa Barcelona. A gente já tava com tudo comprado, a gente foi pra Barcelona. E no hotel, a gente perguntou pro cara: olha, aconteceu isso, assim, o que você recomenda? Ele falou assim: ah, não recomendo nada. Isso é comum acontecer aqui, olha só. Especialmente no Campeonato Espanhol, mudarem horários e datas de jogos. Ele falou assim: a gente recebe vários turistas com ingressos comprados do Barcelona, que mudou o horário pra um outro, mudou o dia e tal. Ele falou assim: isso é super comum. E ele falou assim: comprou por onde? Eu falei: ah, comprei pela La Caixa. Ele falou: ó, Nem tenta reaver o seu dinheiro. Ah, não vou. Você não vai atrás, né, cara? Não, mas assim, eu fiquei frustradíssimo, sim, porque eu queria. Erradíssimo. Depois eu fui, visitei o museu, visitei o Camp Nou e tal, não sei o quê, mas eu tava naquela pilha de ver o jogo com o ingresso, o voucher que eu imprimi comprado, né? E outra, cara, você vê, assim, é histórico, você vê o Messi, vê esses caras. Lá, você, né, tinha na casa que ter voltado pra cá, né, e contado o que viu, pô. Puta, foi punk, assim. Mas depois eu fui lá no Barcelona, o Camp Nou é um puto estádio. Parece um shopping de fora, assim, sabe? Ele é todo envidraçado. Ele é muito grande, só que o campo é muito perto. Isso é muito bacana. Vou botar algumas fotos aí. Mas, assim, ficou uma puta frustração, assim, sabe? De tipo, porra, tô aqui, tô com ingresso comprado e os caras me foderam. A outra história é de um grande amigo nosso, o William. Ele foi assistir Corinthians e River em Buenos Aires. Chegou, o Corinthians perdeu aquele jogo, se eu não me engano, de 2-1 e tal. Eu não lembro exatamente em qual ano foi dos confrontos com o River. Mas, enfim, ele foi pra lá e tal. Foi muito bem recebido na Argentina, tomou quilmes, comeu amendoim. E foi pro Monumental de Nunes. E aí, ele conversando com o pessoal lá, no Monumental você não pode entrar nem de azul, nem de amarelo. Com peças em azul ou peças em amarelo. A não ser que você seja do Cruzeiro, enfim, né? Mas você não pode, cara. Você não pode com nenhuma peça alusiva ao Boca. Né? É terminantemente proibido, você não entra, os caras se barram. E aí tava só a torcida do Corinthians, maravilha e tal. E o Tevez jogava nessa época no Corinthians. A Libertadores do Tevez, foi a última, né? 2005, né? Contra o River. 2006, né? 2006, né? Vários argentinos, a torcida do Corinthians tava lá, o William com os gaviões, papapá. Vários argentinos estavam na torcida do Corinthians. Compraram um ingresso pra ver o Tevez. E em determinado momento, o estádio já lotado, né? Momentos antes de começar o jogo do River cantando e tal, e os caras ficam próximos e um provocando o outro. Aí o William diz que levanta um cara, assim, um argentino, dá uma escalada, assim, na grade, dá uma equilibrada, nem todo mundo olhando pro cara, o que esse maluco vai fazer, né, cara? Ele vai, abaixa as calças e tá com uma cueca do Boca. E aí ele fica apontando pro Pinto, assim, tipo, dale Boca! Gallina de merda! cara é retardado. E antes do Corinthians inflamou, todo mundo começou a gritar e o cara. Que cuecão do Boca, cara. Esse cara não vai tirar as calças pra ver. Vou começar a ter que abaixar a calça pra isso. Aonde vai o fanatismo dos caras? Torcedor é uma raça maldita. Desse jeito os caras agora estão revivendo. Se for no estádio, tem que abaixar as calças, os caras vão ver a cueca, né? Tá louco. Esse papo é muito legal, muito divertido. O assunto é bem vasto. Acho que com certeza teremos um parte 2 da missão, parte 3 da revanche, com convidados pra contar suas histórias, né? Legal. E se você também tem a sua história, coloca nos comentários e vamos contar, vamos dar risada junto. É isso aí. Pra gente finalizar, a gente vai ouvir RPM com Rádio Pirata, música que a torcida do Fluminense canta nos estádios. Yes. Olha aí, muito bacana. Então vamos ouvir Rádio Pirata com RPM. Voltamos com Bronquinhos e Finos da Bola. Cride! Toca aí. Dinamita, um paial de bobagens. E agora o momento bronquinho, aquele que parece ser espinafrado no alambrado. Rodrigo, você é o que é mais besta? Eu vou dar meu bronquinho pro Guapira. Foi o único time da capital que eu não vi no estádio. Quando eu planejei, o Guapira pediu licença da quarta divisão. Então meu bronquinho vai pro Guapira. Nossa, isso não é. Vai montar agora o seu bronquinho. Meu bronquinha vai pro... Não vou falar artista, porque artista é uma forma carinhosa que eu chamo alguns amigos. Figura José Maria Marim, que foi entregar as medalhas pro Corinthians campeão da Copa São Paulo. Ele é vice-presidente da CBF pra... Só um detalhe. Pra zona... Pra região sudeste. Assuntos não, ocultos. Assim, né? Assuntos ocultos. Aí, num pequeno detalhe, ele acaba pegando uma medalha e deixou um jogador do Corinthians... Se é bendita a medalha. O jogador ficou sem medalha? Ficou sem medalha, ele teve que receber depois. É, dizem que tem medalhas sobrando, mas o goleiro do Corinthians, o Matheus, ficou sem a medalha. Entendeu? Que beleza, hein? Que beleza. Então, por causa desse pequeno detalhe aí, bronquinha pra ele, tá? Foi um lapso, né? Com certeza daí foi um lapso, jamais. Não, foi né? Cara de pau mesmo. Vai, Fabio. Bom, meu bronquinha, cara, meu bronquinha vai para o Flamengo, para esse oba-oba que o Flamengo faz em cima de tudo. Há anos, né? É, os caras não têm dinheiro pra pagar salário de jogador e contratam um jogador pra pagar em 3 anos. É umas coisas assim que infelizmente não dá pra entender no futebol. E infelizmente a imprensa exalta, todo mundo exalta e é nojento. Falando em nojento, meu bronquinha vai para o zagueiro Pepe do Real Madrid. Quem acompanhou os confrontos aí contra o Barcelona pela Copa do Rei. Cara, assim, eu tenho vergonha de ver o Pepe jogando, cara. E assim, se eu fosse torcedor do Real Madrid, eu teria vergonha de ver um cara com aquela camisa. Ele quer a vitória de qualquer jeito. Eu não sei se é uma coisa dele, eu acho que ele é meio maluco. E assim, o Rooney criticou ele no primeiro jogo pelo Twitter. Teve um outro jogador também que criticou ele pelo Twitter. Ó, um detalhe, Mourinho bonetou o Pepe. Mas assim, ridículo, o cara tem uma atitude idiota, assim, sabe? Ele quer ganhar na força, não joga nada. E quem viu a pancada que o Messi deu nele no Messi segundo pegou? Jogo? Não vi. Pegou e foi uma pancada bem legal. Você vê e você fica com gosto. Porque, meu, é um jogador sujo, nojento. Pepe, bronquinha pra você. E quem foi o destaque da semana, quem merece o camarote e o fino da bola.net. Eu vou começar de novo porque o meu é mais besta também, viu? Eu sei que você gosta da ordem invertida, mas como eu tô com o fino da bola pro semana, Trairense. É pro Oklahoma City Thunder, mesmo sem acompanhá-lo, mas tô acompanhando as estatísticas, um começo de temporada muito bom, até a última vez que eu tinha visto era 10-3, né, alguma coisa do tipo, e o meu fim da bola pouco inspirado é pra ele. Que tem Westbrook e Kevin Durant, grandes jogadores. São os destaques. Salvei um pouquinho sobre o fim da bola. Obrigado. O meu fim da bola vai pra um evento que vai acontecer ainda no fim de semana agora, você pode acompanhar domingo, o Super Bowl. Sim, a grande final da NFL é um evento muito bacana, cara. A gente falou de estádios, né? De comportamento de torcidas nos estádios, experiências. Acho que ver um Super Bowl, ver um jogo de futebol americano já deve ser uma coisa muito maluca. Assistir um Super Bowl, então, deve ser 3 vezes muito louco. A gente vai ver como é que funciona uma estrutura de estádio, de organização, de festa, de entretenimento. E é muito bacana e é um negócio engraçado, né? O dia do Super Bowl é o dia que mais vende bebida alcoólica nos Estados Unidos. E o dia seguinte ao Super Bowl é o dia que mais vende analgésico nos Estados Unidos. Que delícia! Que delícia! Estatísticas malucas para um grande evento. Acompanhe na ESPN e no Esporte Interativo. New York Giants e New England Patriots. Entre nos sites aí, descubram o horário, porque eu não sei. Bom, eu vou... Meu filho da bola, pegando esse embalo aí do Dudu, eu vou dar pro Australian Open, que foi o primeiro Grand Slam da temporada aí, pra transmissão da ESPN, principalmente, que os caras, assim... Mudou, hein? Que malandrinho você. Mudei. E muito bacana, assim, eu até dá uma tristeza agora que tá acabando. Quando esse programa for pro ar, as finais já vão ter acontecido, vai ser Sharapova contra a Azarenka. E o Djokovic contra o Nadal. E meu palpite aí é Djokovic e Sharapova, apesar de torcer pro Nadal contra o Djokovic, mas tá difícil ganhar do cara lá. Mas meu filho da bola vai pra transmissão da ESPN. Os caras são muito bons. E eu vou cortar essa parte que ele deu, que ele falou da Sharapova e do Djokovic, porque ele é zica e provavelmente eles vão perder. Voltando aí agora é o seu filho da bola. Meu filho da bola vai pro Narciso, fez um excelente trabalho. A entrevista antes de começar a copinha, que mais me chamou a atenção foi dele. Me marcou. O importante não é o título não vale nada. O que vale é revelar jogadores. E o que fica é o título, furado. Porque nenhum jogador vai ser revelado, né? Que beleza. Não, ele falou isso e é o seguinte, é o segundo ano que ele faz um excelente trabalho. Fez um excelente trabalho no Santos. Não sei por quê. Por que ele saiu do Santos? Sacaram ele, ninguém sabe. Não pagaram mais. Quando ele meteu uma proposta, pagou mais. Não, o Santos... Ele tava sem... Isso é assunto para outro podcast. Ele tava sem treinar. Quantos contratou, excelente contratação. E é um cara que merece. Fiquei contente pelo seu título. E já nós encerramos mais um Papo do Fino, senhores. Foi um papo muito legal sobre os contos das arquibancadas. Olha aí, com certeza teremos versões 2, 3, 4, 5 com convidados. Vai ser muito bacana. A arquibancada aqui do Fino da Bola agora vai se esvaziar. A saída é por ali, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Tchau, Fábio. Adiós. Tchau, Montanha. Tchau. Tchau, Rodrigo. Tchau. Ô, Montanha, vamos tomar aquela cervejinha na porta do estádio agora, né? E comer o pernil, né? Aê, sim! Pernil com suor, né? Suor escorrendo. Vamos embora também! Grande abraço pra vocês! Até semana que vem! Tchau! Chegando a hora, o dia já vem, aê!